Acho que te cortaram, porque eu não estou a perceber o que é que está a passar hoje aqui. E tu fala lá agora, Diogo. Pois também não tens tu. Olha, foram silenciados. No último programa silenciado. Isto não se faz. Não, vocês vão trabalhar muito hoje, nem vocês imaginam. Até às 8h30 da noite fazemos então companhia. Neste vai ser o último Quero Ouvir. E estamos então à espera da sua chamada. E já sabe que para participar no programa é o 282-913-216. Vamos começar com música, como sempre, em português. E com uma das maiores bandas, e que passou por aqui várias vezes, uma das maiores bandas de música portuguesa. Chutes e Pontapés, Homem do Leme. Epá, chegaste no Euromilhões. Não. Então pronto, é que vamos mesmo começar com o Homem do Leme e vamos tentar perceber porque é que tu não estás a falar. Até já. Quem já nasceu 7 horas mais 14 minutos. Exatamente. Continuo sem nada, não é? Ninguém me está a ouvir. Estou a falar? Estou? Olá, boa tarde, caro auditório. Bem-vindo, Lúcia. É sempre um gosto. Muito boa tarde a todos. Último programa em que estamos juntos, portanto, fecha. Último lá. Programa em que estamos juntos. Vejam lá se se portam bem. Vamos fechar com chave de ouro. Claro que sim. Não, por acaso nem a chave de ouro com o que vamos acabar hoje. Ah, não? Faremos não. Por isso. Mas, claro. Mas é uma boa arte. Desculpa, mas quem está na nossa companhia tem sempre uma chave de ouro. Isso sim. Claro, e o auditório é a nossa chave de ouro. Só uma questão que eu quero aqui esclarecer consigo. Ui. Nunca falamos de comida no programa, pois não? Não, João Costa, você nega a realidade. Eu, como é o último programa, nunca poderei ir contra si. A única vez que vim aqui, eu lembro-me perfeitamente que nós falámos de mil e uma coisas, mas comida definitivamente não foi uma data. Não, nem né? Falámos de sushi, nem nada. Nada. Pronto, eu vi logo que vocês são tão... Nem pratos favoritos do João no Natal, nem na Páscoa, nem nada. Nada, no nada. No Ano Novo. No Ano Novo. Opa. Nada. Pratos favoritos da gastronomia mosquense, alentejana. Nunca falamos disso. Acho bem, pronto. É assim que a gente... Mas João Costa... Não gosta de bacalhau, não é? Olha. Começa a duvidar que ele seja português. Uma pessoa que não gosta de bacalhau, um português que não gosta de bacalhau. Ah, isso é engraçado. É, não é? É. Há com tantas receitas que existem, não é? Nenhuma. Uau. Já provaste as mil e uma? Não provei as mil e uma, mas já comi bacalhau e não gosto de bacalhau. Revelações. Bombásticas. Claro. Ele já tinha dito isto aqui. Olha. Já. Tenho uma coisa para vos dizer. Vamos ouvir o próximo pedido. Vamos ouvir o próximo pedido, que é da Armação de Pera. Muito bem. Que é do Friazas. E vamos ficar com o Tony de Matos, o que sobrou da moraria. Deixe ficar na companhia da Rádio Folha nos 97.1 FM ou em radiofolha.pt. Até já. Eu nasci na moraria. Naquela casinha morou a Severa no tempo passado, e o Alegrete, fidalgo que era vizinho do Faro. Mas em cada esquina um resto outrora a vida deixou. Ai, e na capelinha mora uma senhora que não se mudou. Era um estreitinhas, grinaldas de janelinhas, à beirinha do telhado. E a tal Rua dos Canos era a Rua dos Enganos, morava ali o pecado. Quando abria o vinho novo, esse champanhe do povo, que barulho e alegria. Havia ramos de louro a anunciar o tesouro pelas tascas da moraria. Naquela casinha morou a Severa no tempo passado, e o Alegrete, fidalgo que era vizinho do Faro. Mas em cada esquina, o resto de outrora, a vida deixou. Ai, e na capelinha mora uma senhora que não se mudou. Mas em cada esquina, um resto de outrora a vida deixou. Ai, e na quem é profissional mesmo? Todos nós. Então, não sei se querem falar alguma coisa, se querem dizer alguma coisa. Tenho uma ideia para um tópico de conversa. Lá vai ele falar de comida. Comida? Pois, é claro, porque não? Porque hoje não vamos falar de comida. Vamos falar do quê? Do que vocês quiserem, menos de comida. Não estou a perceber. Vamos mudar um bocadinho o tema. Hoje é o último que quero ouvir. A ti queres falar do quê? Música? Bora. Sim. E queres falar de que música? Do que tu quiseres. Eu hoje deixo-te quase fazer tudo aqui neste programa. Hoje quase conduzes a emissão. Ah, é? Hoje és quase. Na última edição que eu vi aqui, eu filmei-te a dançar. Lembras-te? Só falta de filmar a cantar, portanto. Não, tu filmaste-me a cantar. Exato, e a dançar na cadeira, exato. Até falta filmar tu dançares. Eu ponho uma música do Rochinol Fadus. Não, não te sabes. Nós não temos isso. Olha, mas agora vamos ter três músicas. Seguidas? Numa só música. Um hat-trick. É verdade. E a futebol não se pode falar. Não se fala de futebol a não ser de uma equipa, a Seleção Nacional. Ah, não vamos falar sobre isso. Já passou. Já passou. Mas vamos mandar um abraço aos nossos hermanos. A quem? A quem? Aos nossos hermanos. Ah, claro. Ah, nossas hermanas, sim. Ganharam, sim, senhor. Desculpa lá. Foi a melhor equipa do europeu. É caso para dizer que a Armada, afinal, sempre era invencível. Eles lá venceram. Oh, melhor equipa do europeu. Sem dúvida. É o pedido da Linda das Pereiras. Vamos já ouvir agora. E vamos, era para ser os Sons da Terra, como Vamos Todos na Excursão, mas vamos ficar com O Tempo Volta para Trás, Vamos Todos na Excursão e O Meu Querido Mês de Agosto. Deixe ficar na companhia da Rádio Folha até às 8h30 da noite. A Severa foi-se embora, o tempo para mim parou. Sabe que vai com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, os dias para mim são anos. Coração é saudade, recordação é saudade, saudades são desenganos. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá a minha vida, a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas pressas, vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Porto de visita à Ribeira, todos gostam de petisco, a francesinha é à maneira. A excursão vai a Bragança, toda a malta se diverte. De Viseu vai para a Serra, pois uma estrela a neve promete. Vamos todos na excursão, visitar nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação. Thank you. dias vivo assim sem alegria. Eu ando louco por regressar, de pôr os pés ao caminho, provar o gosto do vinho. Eu ando louco por regressar. Já passaram tantas horas, de voltar eu bem preciso. Deitar as saudades fora, cantar já vamos embora, de regresso ao paraíso. Meu querido, mês de agosto, por ti levo o ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido, mês de agosto, por ti levo o ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, e trago Deus para me ajudar. Horas mais 26 minutos. Momento. Mas porquê é que tu ficas em silêncio depois de dizeres-nos horas? Eu não fico em silêncio. João Costa, passaram-se 7 anos e alguns dias. Eu fico em silêncio. Eu fico à espera que vocês falem. Vocês podem falar. Isto aqui a gente deixa toda a gente falar. Claro que sim. Diogo fala. Diogo fala. Fala do quê? Tô... Fala se do quiser, posso fazer o que é que posso dizer, o que é que estou a fazer neste momento. Não, não vale a pena, Diogo. Não vale a pena. As pessoas não precisam saber o que é que tu estás não, a fazer. Não, sabes porquê, Diogo? Isso acabou de dar nas notícias. O quê? O que é que tu andas a fazer? Hã? Ah, de escavar. De escavar não ofereceu nas notícias. É verdade. Deu nas notícias, já foi. É verdade, é verdade. Muito bem. Arrancou ontem mais uma campanha arqueológica. É a quinta, não é? 2021, 22, 23, 24, 5, 5. Se precisares de uma calculadora, diz. Estamos aqui. Eu peço desculpa, a matemática não é o meu forte. Por alguma razão, eu sou um aluno de humanidades. Pois, desculpas. Mas o mais um toda a gente sabe, não? Sim, essa eu sei, claro. Sabes, não é? Sei, sei. Errado. Então? O mais um não é dois. Mas já não dei a resposta. Mas só vos vou dizer que o mais um não é dois. Até o quê? Vê-se mesmo que não andaram em economia. Como se tu também és de humanidades, não estou a perceber. Não, eu só entrei para a humanidade já na universidade. Eu também tive dois anos de ciências. O meu curso de secundário é economia. Boa? Sim. Então a gente sabe que um mais um em economia não é dois. Não? Não. Então quanto é? Eu já te respondo. Estamos a esquecer-nos das taxas e dos juros. Não, não tem nada a ver com isso. É para o que é que tu queres saber. Percebes? Não. Depois pode variar, há vários fatores que podem variar as coisas. Ah, desculpa, eu acho que nós somos muito mais fortes a falar de comida. Somos. Olha, é tu isso se a casa cair. Olha, deixa que caia, não é? São os Bandalusa que vamos ouvir agora. Muito bem, João Costa. É o pedido da Maria de Fátima dos Moinhos de Vento para dedicar à família e também aos amigos e à Rádio Feia. Deixa ficar na nossa companhia. Se cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Trabalho duro para dar tudo o que ela quer, mas ela nunca dá valor no que eu faço. Carro de luxo, joias caras dei para ela. Hoje de mim quando eu quero um abraço. Fazer amor ela não quer nem saber. Já não aguento essa falta de carinho. Hoje eu quero uma mulher para me amar. Custa o preço que custar, eu não vou dormir sozinho. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Se lá em casa estou sendo mal amado,

mulher e filhinho. Sem darem conta de nada, e naquela madrugada morrem os três no caminho. Quando a notícia chegou, no hospital alguém contou o desastre que aconteceu. Seu pai, que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Ficamos então com o Graciano Sagui, Vem Devagar Imigrante, este que foi um pedido da Maria de Monchique. 7 horas mais 37 minutos, vais ficar na companhia da Rádio Feia. Fazemos acompanhar-te bem perto das 8h30 da noite, nesta que é a última emissão do Quero Ouvir. Diogo, segunda vez aqui no Quero Ouvir. Pois, segunda e última. Segunda e última. A verdade é essa. Já não há terceira. Infelizmente. Infelizmente. Muito infelizmente. Não sei se queres fazer alguma pergunta, se queres. Não, é o por acaso. Isto porque a gente não sabe da Lúcia Costa. A Lúcia Costa desapareceu, mas ela já volta. Eu estou aqui. Mas podem continuar a conversar. Não, mas podes entrar na conversa. Para ser honesto, esta não foi a minha primeira experiência radiofónica. Eu já tenho por outros lados. Eu fiz ainda entrevistas para a Rua FM, Rádio Universitária do Algarve. Andaste por fora, depois não. Atletas Algravio, já era para uma rúbrica que se chamava Fair Play. Ao menos espero que tenhas ido a clubes, como deve de ser. Olha do Sotavento. Olha, sim, por exemplo, o Loutano, que é uma equipa de ciclismo. Não é isso que eu me estou a referir. E compete na volta a Portugal, por exemplo. Também cheguei a entrevistar campeões mundiais de boxe, como por exemplo o Mental Garvil. Eu estou a falar de equipas ali do Sotavento, ali depois de Faro. Eu vou fazer a tradução, desculpa interromper, João. Não. O João está a referir-se ao Olhanense. Não conheço. Pronto, não conheço. A tradução é esta. Não conheço, mas infelizmente na altura que eu estava na Rua Universitária, na Rádio Universitária, peço desculpa, não fizeram nada que chamasse o olho para nós irmos a entrevistá-los. Pedimos desculpa, mas pronto. Infelizmente, que uma pessoa tem que ouvir no último. João, conforma-te. Uma pessoa tem que ouvir. Enfim. Qual é o número que as pessoas podem ligar? Pode ser que eu, quando sair daqui, vá jantar umas bochechas, sei lá. Pode ser. Vamos lá ver o que é que pode acontecer. Cá está, não íamos falar de comida, não é? Vamos. Não. O João nunca fala de comida, o auditório sabe. Que o João nunca fala de comida. Raríssimo aqui no programa. Vais jantar bochechas com o quê? Pode ser que vá. Ah, ok. Era só para confirmar se estavas a falar ou não de comida. Olha. Mãe querida, agora para ouvirmos. Acho muito bem, mas antes de ouvirmos o Mãe Querida, que é sempre uma música bonita para dedicar a todas as mães. Do Tony Carreira. Um pedido a Luísa Petregues, que ligou. Para o 282-913-216. Como é lógico, a Lúcia sabe o número de cor e salteado. É, Lúcia? Sim. Então diz lá o número. Vamos dizer... 282... Essa parte eu sei. 913-216. Vês como é seu número? Tony Carreira. Bem querida. Até já. Até já. Voltarei de novo aqui. quando te deixei, te prometi. O teu rosto e teu olhar, tu podes crer. Por mais que eu queira, bem sei, não vou esquecer. Tantas terras percorri no meu caminho, tantas vezes por ti jurei sozinho. Hoje estarás só linda mãe, eu volto aqui. Não chores mais, tens alguém perto de ti. Quantas vezes não comeste para me dar? Hoje velhinha estás, querida mãezinha, mas para mim sempre serás tu a mais linda. Foi o Tony Carreira com Mãe Querida. Estamos quase a chegar à publicidade das 19h45. Deixe ficar na nossa companhia nos 97.1 FM ou em radiofoia.pt. Voltamos a seguir uma curtíssima pausa. Deixe ficar por aí. Até já. Rádio Foia. Publicidade. E a cada dia que passa, há 9 crianças que sofrem uma queda com consequências graves. Acabe com as quedas para a desgraça em apsi.org.pt, Associação para a Promoção da Segurança Infantil. Não mexa mais no seu rádio. A sua voz. E é o que nós gostamos de fazer e é o que nós vamos fazer com toda a força daqui para a frente. E aquilo que mais gosta. Acaba por se tornar muito mais divertido. Faz-se com gente dentro. Todos os dias. Foia FM. Em 37.1. E temos todo o futuro à nossa frente. 19 horas mais 46 minutos, última emissão do Quero Ouvir. Já comigo, João Costa, também com a Lúcia Costa e com o Diogo Petregues, até às 8h30 da noite, aqui nos 97.1 FM ou em radiofoia.pt. Lúcia Costa, queres dizer alguma coisa? Sim. Fala. Fala com o auditório. Epá! Epá, é verdade. É um bom gelado. Olha, quando era pequena só comia pás. Por causa da pastilha no fundo? Não, porque eu tinha várias vezes dores de garganta e a minha mãe achava que o epá era o único gelado que, não sendo muito frio, não me fazia mal à garganta. Ah! Sempre a aprender. E sim, a pastilha no fundo tinha um sabor característico. Recentemente retiraram a pastilha. Sim. Tem assim umas bolinhas esquisitas. Não sei, há muito tempo que não como desses. Meu Deus, as coisas que eram do nosso tempo. Ah, desculpa lá, que nós somos todos tempos diferentes. Epá, sabe qual é o jato que eu tenho mais saudades de comer? Qual? O Magno Iogurte Fresco. Ai, homem. Eu só houve um ano, mas era muito bom. Aí era um bom. Como é que era por fora? Eu não me lembro. Era um corneto, era um Magno, com chocolate e depois era o iogurte lá dentro. Era muito, muito bom. Eu acho que na minha idade, como é que tu disseste? No meu tempo, era o epá, que felizmente continua, o Fizz, era o Mini Milk. Aí o Mini Milk era assim uma coisinha extremamente pequenina. E era o mais barato da. Era o mais barato. O Super Maxi. Sim. E o incrível perna de pau. Super Maxi, pronto. Mas. Não estou a perceber. Eu, por acaso, o meu favorito era o Magnum, que já não. Acho que não vende. Acho. Mas era um que era chocolate branco por fora e morango por dentro. Ai, maravilhoso. No meu tempo também havia. Não vou falar de comida nem doces. No meu tempo também havia o roll, que agora fizeram uma nova edição, mas não é o roll normal. Na altura o roll não tinha pauzinho. Agora tem. E eu vi uma altura em que havia dois rolos diferentes. Exato. Mas o roll foi o gelado que eu comi a seguir ao Super ao Epá. Eu gosto muito do roll. Eu também já não gosto muito. Fantástico, sem dúvida. Sim, fantástico. O Leandro pergunta: que mal te fiz eu? Epá, mal não fizeste nenhum, mas depois a música fica melhor. É o pedido da Margarida Nunes para dedicar à sua neta Catarina, que está em Olhão, que era um bom sítio para a gente ir os três no mês de agosto. Vai haver lá um festival de 10 a 14 ou 15 de agosto, que era um bom sítio para a gente ir. E a Leandro, que mal te fiz eu. Comer marisco. É marisco, sim, claro. Mas não se fala de comida. Entendo porque não me falas e viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalhas quando tens conversas sobre mim. Porquê tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fiz eu para me tratares assim como farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Não te chegava, tens matado do nosso amor. Que mal te fiz eu para tu, depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fiz eu. Não entendo e de mim te afastas como

digam que não. Temos de lhes dar amor, nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração. Quando estão apaixonadas, são-nos muito dedicadas. Por isso, rapaziada, convém que elas sintam que por nós são muito amadas. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Saltaram da cadeira, começaram todos a cantar e a dançar. Muito. Ainda bem. Ainda bem. Mas passou-se um bocadinho. O que é que se passou, entretanto? Eu parecia o Homem-Aranha, estava a trepar. Ah, tá, tipo, tudo era assim. Eu parti o tacão de sapato. Foi. É? Sim. Impressionante. Uma coisa, eu perdi os sapatos a dançar. Tu é impressionante, sim, é isso mesmo. Bem parecia. Eu também parecia que tinha acontecido para alguma coisa. É isso. Perdeste os sapatos? O quê? Agora? Não, eu estava a brincar, mas ok. nunca sabe o que é que pode acontecer, não é? Com as músicas de Emanuel, nunca se sabe mesmo. Nunca, nunca. Claro que não. E qual é a música seguinte, João? A música seguinte é que estamos a chegar às 8 da noite e, portanto, a próxima. Ah, ok, já percebi. A próxima música vai já tocar depois das 8. Na última meia hora do Quero Ouvir. Uau. De sempre. De sempre, de sempre. Sim, porque nós. Eu acho que é importante esclarecer com o auditório que. Vamos ter duas músicas. Sim. A mensagem de despedida. E a última música que vou ser eu a escolher. E portanto vamos ser uma. Então vamos ter aqui uns minutinhos para estar com as pessoas. Mas eu acho que devíamos esclarecer que é o último programa. Mas não é o último programa porque o João vai de férias. Era só de férias. Apesar do João passar mais de metade do ano entre férias, os ouvintes sabem. Não é verdade. Diz que é verdade. Mentira. Porque estás mentindo. Agora em castelhano, sí. Sí, de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Me encanta hablar. Muy bien. Bem, bem-vindos à Rádio Foia. 97.1 FM de Monchique para todos. De Monchique. Rádio Foia, não é Raio Ayamonte. É Rádio Foia. Atenção, ainda é Rádio Foia. Já, ainda é. Agora disseste bem, é? Ainda é Rádio Foia. Mas é para esclarecer que o João não vai de férias, o programa vai mesmo terminar. Esperemos um dia regressar ao estúdio da rádio e estar novamente com os ouvintes, certo? Mas o João não vai mesmo de férias. O programa é que vai mesmo acabar. Sim, tu vais de férias, também estás sempre de férias. Boa noite, são 20 horas. Rádio Foia, no Algarve e Alentejo, a local mais ouvida. 97.1, Monchique. Cuidado com as burlas. Em casa, mantenha as portas e janelas fechadas. Caso seja possível, coloque um óculo e uma corrente de segurança na sua porta. Não deixe entrar pessoas suspeitas ou desconhecidas. Não forneça qualquer informação sua, de vizinhos ou de conhecidos a estranhos, pois poderá ser usada para a prática de outras burlas. Procure cultivar relações de boa vizinhança. O apoio mútuo entre vizinhos de confiança pode ajudar em situações duvidosas ou de emergência. Na rua, transporte consigo apenas o dinheiro necessário. Evite usar objetos de valor, carteiras na mão ou no bolso, de forma visível, mão, ou no bolso, sempre na mão, os números de telefone para poder comunicar com alguém, principalmente com alguém. Esta é uma informação. A secção de programas sociais da Guarda Nacional de Republicanos Sociais da Guarda Nacional de Republicanos. Logo só for que as minhas mais próximas. Rádio Folha. Publicidade. Rádio Folha. Jornal Monchique. Um amigo que o visita mensalmente. Glória. Visita-me e divulgue-se. Jornal de Monchique. Uma torneira aberta pode gastar 12 litros de água em apenas um minuto. Um minuto de desperdício por dia em Portugal pode representar 120 milhões de litros de água, o suficiente para satisfazer necessidades básicas diárias de 1 milhão de pessoas. Um minuto pode fazer toda a diferença. Água é vida. Não o desperdice. É daqui, é da terra. É daqui, é da nossa gente. É daqui, é fresquinho e muito baratinho. Os melhores preços estão no Intermarché, o super daqui. Aproveite. Tomate cherry 250 gramas a 79 cêntimos a partir da segunda unidade. E costeletas do lombo de porco a 3,99€ o quilo. Intermarché. Por si, viver bem ao melhor preço. Preços válidos de 11 a 17 de julho nas lojas aderentes com secção de talho, exceto loja online. Mulheres de Esperança. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Sábados, 10h30, aqui na Rádio Foia. Rádio Foia, a voz mais alta do sul de Portugal. 97.1 FM, Monchique. Lúcia, queres acabar o que estavas a dizer há pouco e que eu interrompi e pedindo já desculpa? Ó João, a minha memória é péssima. Aproveita agora, senão começamos a falar castelhano outra vez. Não, castelhano não, porque estamos em Portugal. O que é que eu estava a dizer? Sim, então estava a dizer isso, que tu não voltas, não vais de férias, o programa vai acabar para sempre e espero que nos possamos encontrar noutra antena, noutro local, com novos projetos. Nunca se sabe o dia da manhã. Nunca se sabe o futuro e vamos tentar fazer para isso. Exatamente, portanto o futuro, a ver, vamos, como dizia-se. Exatamente. Agora. Agora. Agora. Agora. Vamos ouvir uma música. Ah, pensava que isto era tipo eco. Ah, ele dizia agora, agora, agora. Estamos no Grand Canyon. Sim. Mas agora o que vamos ouvir é um artista que nós por acaso já assistimos aqui em Monchique. A sério? A sério. E quem é? O Toy. Olha, Toy. Sim. Eu já vi na semana académica, já vi nos arraiais da universidade, já vi em Monchique, já vi em todo lugar. Eu acho que temos. Eu acho que ele é mais omnipresente. Acho que temos certos deuses, é uma coisa. Gosto da parte dos certos deuses. Não, a sério, escuta. Estamos perante um fã do Toy. Não diria fã, mas eu por acaso, sim, por acaso fico impressionado. Não, em todo o lado. Eu acho que não é só a presença, não, e não é propriamente o fã. Eu admiro o Toy, a capacidade que ele tem de improvisar músicas. Sim. Ele de nada faz uma letra e uma música ali em poucos segundos. Eu acho que poucos artistas terão essa capacidade. Sim. Acho que. E sabes que eu preciso muito ter uma boa cabecinha para se fazer isso. Sim, sim, e perceber de música e de alguma construção frásica. Concordas, Gil? Só descobri isso agora. ainda assim é impressionante, não deixa de ser impressionante. Sempre a aprender, Diogo. Ou seja, e claro, isto é um momento de cultura para que nós possamos apreciar ainda melhor os artistas que passamos nesta rádio. Olha, e vou-te, claro. E vou-te dizer uma coisa: aprende-se muita cultura neste programa e neste tipo de. Especialmente de cultura gastronómica. Não, é? não, agora tiraste no pensamento, Diogo. Agora estou a falar a sério e não estou a falar de comida. Aprende-se muito nestes tipos de programa, acredita? Eu acredito. Acredita nisso. Das pessoas que vão tratar dos animais e contam-nos o seu dia-a-dia e tudo mais, aprende-se muito aqui. Portanto, a companhia que se faz às pessoas também é muito exatamente. Importante. Vocês é que têm uma mente que só pensam em comida, eu não estou a perceber. Olha, só por essa. Qual é a música do Toy, João Costa? Começamos a falar de agora sempre, vamos fechar com um pedido da Rosa de Sinos e é para ouvir o Toy com o Verão e Amor, cerveja no congelador. Ah, isso também dá para saltar do sofá. Dá. E para cantar. Sim. Parece que as cadeiras vão no ar. Parece que o Diogo vai perder novamente os sapatos. Não, parece porque o Diogo vai cantar agora. E o João também. O João não, o João não canta. O João e amor, cerveja no congelador.

Ok. Eu sei que tenho que puxar para sair. Temos que dedicar a mais de uma pessoa neste caso, quando for o pedido. Mas isso é deste para ti. Se tratas tudo. Ah, eu trato o assunto. Certíssimo, ok. Tratas tudo o assunto. Podes aproveitar. Portanto, vais aproveitar. Mas não é já, é daqui a pouco. Exatamente, exatamente. Não sei se querem fazer alguma questão ou se querem aproveitar os últimos minutos. Eu posso aproveitar para dizer a todos os ouvintes da Rádio Faio muito obrigado. E largar a comida, é. Diogo! Peço desculpa, não parecia que estava a falar de boca cheia. Largar a comida, Diogo! João Costa, tu é que estás a comer? Opa, toda a gente sabe disso, mas isso já não é novidade. Então, uma pessoa que só fala de comida. Obviamente que. O Diogo já vai ser. Vai ficar com fome, tem que ter algum snack. Daqui a pouco, veja. O Diogo estava a falar de coisas sérias. Exatamente. Continua lá a comer e deixa o Diogo falar. Então eu vou continuar aqui a comer este pãozinho com manteiga. Não, pão não, com não. Manteiga? Tu não era bochechas? Isso é daqui a pouco ao jantar. Ah, pronto. O entrée. L'entrée. L'entrée. Muito bem. É o couvert. Mas entretanto, deixa-me fazer a dessert desta sobremesa, não é? Deste programa. Mas vocês são muito internacionais. Eu vou dizer muito obrigado aos nossos ouvintes. Muito obrigado a todas as pessoas que ligaram ao longo destes anos e agradecer e também esperar que tenhamos feito uma companhia como deve de ser, apesar de eu estar aqui pela segunda vez e última, mas pronto, é isto, é o que me sai. Mas sim, Diogo, a gente daqui a pouco já vai às despedidas. Antes vamos ficar com o pedido da Beatriz Neves para ouvir o Gonçalo da Câmara Pereira ao Portugal Ser Profundo. Depois vem mais um pedido e a gente depois vai para as despedidas. Para as derradeiras. Gonçalo da Câmara Pereira, ao Portugal, Ser Profundo. Ó Portugal, que foste grande no mundo. Abra as asas, abra as velas, revela o teu ser profundo. Sei que estás adormecido, com sono, como a morte. Mas para morrer ainda é cedo, ainda não quero a sorte. Sobre ti próprio te ergueste, unindo o que era diverso. Falando todas as línguas, assumiste o universo. Mas quem te deu a peçonha que te trouxe o esquecimento? Portugal adormecido, esqueceste o teu juramento. E vieram castelhanos, e vieram os franceses. E como se não bastasse, chegou a vez dos ingleses. Levaram quanto puderam, foram mil, foram 100 mil. E de derrota em derrota, chegou-se aos dias de abril. Mas olhai, ó portugueses, corruptos ou estrangeirados, tontos, traidores, burocratas, ingênuos, fanatizados. E vós também, os fiéis da verdade, da raiz, ouvi o que disse o povo, ouvi a voz do país. Portugal ainda somos, porque a semente que outrora germinou em terra ingrata há de reviver agora. Em cada volta do tempo, de novo começa o mundo. Ó juventude, redescobre o Portugal mais profundo. Ó juventude, redescobre o Portugal mais profundo. Começa o mundo, ó juventude, redescobre o Portugal mais profundo. Ó juventude, redescobre o Portugal mais profundo. Para de comer, Diogo. Eu não estava a comer. Que ideia! Não, podes assumir. Então. Ah, que horas são, João? Estás a esquecer de dizer o horário? 8 horas mais 15 minutos, já nos 97.1 FM ou em radiofeia.pt. Ainda vamos ficar consigo mais uns 15 minutinhos. Exatamente. Uau, para, né? De comer, pá. It's the final countdown. Epa, olha! Não virava a cadeira, mas. Viradas. Expresso-me dessa forma, é uma maneira mais original. Eu gosto mais. Já que nunca vimos o Sr. João Costa cantar. Vês? O Diogo, que está aqui pela segunda vez, conseguiu cantar de microfone aberto. Tu estás aqui há 7 anos, há mais de 7 anos, não é? Sim. E os ouvintes ainda não te ouviram cantar. Claro. É injusto. Não, não, não, é justo. Por solidariedade com os ouvintes, eles vão precisando ouvir um bocado. É tão simples quanto isso. Ah, é só porque és boa pessoa. Não queres ferir os ouvidos dos ouvintes. Pronto, ok. Quem diz a verdade não merece castigo. Para que nós nunca te ouvimos cantar, porque não conseguimos avaliar isso. Pois é, deixamos de saber se é a mesma verdade que não merece castigo. Exato. Não, é a mesma verdade. Eu só digo a verdade e nada mais do que a verdade. Então, mas é Sócrates, dizia de vez não em sei quando. Quem é que tu achas, não sei quem é. Bem, que é a verdade, já agora. Eu só digo a verdade e nada mais do que a verdade. O que é a verdade? Aquele sketch do jogado fedorante. Ele dizia que dizia sempre a verdade. E o que é que a máquina disse? Eu não sei. Mentira. Eu não sei o que é o jogado fedorante. Eu não sei nada disso. Não? Não sabes nada disso? João, para de comer. Depois a coisa. A comida está a fazer mal. Importa-se de deixar comer. Sinceramente. Olha, Diogo, a próxima música é a show que tratas dela. Com certeza. Eu vou agora aqui ver um bocadinho de drone e a gente já fala. Um drone? E acompanhar com uma filha, eu presumo. Não. É, pá. E? O Mauro e outra morena. Eu não sei. Então tu tens dois amores e não sabes quem são. Ah, isso é uma história para um outro dia. Mas isto foi um pedido da equipa que está neste momento a realizar a intervenção arqueológica no castelo de Alferce. Pronto. E é dedicado a um dos membros, eu não vou dizer qual. Fica no sigilo profissional. Pronto. Cumprimentos para eles, que estão a desenvolver um trabalho muito importante. Importantíssimo. Aliás, muito importantíssimo. Marco Paulo, eu tenho dois amores. E agora é a altura em que vocês não vão poder ouvir, mas a Lúcia Costa vai cantar esta música, porque a Lúcia Costa gosta muito desta música. Saber. E entramos nos últimos 9 minutinhos do finais do Quero Ouvir. Vamos começar com a Lúcia. Não sei se o que é que tu queres dizer ao auditório. Olha, quero deixar um grande obrigado ao auditório, à Rádio Foia, por me terem acolhido ao longo destes 7 anos. A minha vinda à rádio não foi muito regular, mas cada vez que aconteceu foi sempre com muito gosto. E também deixo um beijinho muito grande aos ouvintes que guardo muito carinho deles. Diogo? Pois, apesar das poucas vezes que aqui vim, das duas vezes que aqui vim, sejamos sinceros, ainda assim foram experiências muito satisfatórias. Foi um prazer estar na vossa companhia e desejar tudo bom a todos os nossos ouvintes, sejam estes ouvintes regulares deste programa ou não, não é? Porque nós sabemos que existem muitos mais ouvintes além das fronteiras, do mundo, etc. Por isso, muito obrigado a todos. E desejar também, assim, Sr. João, porque não? Muito obrigado. Então, e também aqui a minha amiga Lúcia Costa. Um bem-aja aos dois. Obrigada. E a todos os ouvintes, muito obrigado por terem acompanhado, em particular, estas duas pessoas e nestas duas ocasiões a mim. Pode ser que apareça por aí mais alguns projetos. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabemos o dia de amanhã. Até posso já ter ganho milhões e não saber. Ora bem. E pronto. E agora sim chegou a altura de dizer algumas palavras, se formos capazes, claro que vamos ser capazes. Foram mais de 7 anos aqui a fazer-lhe companhia, todos os finais de tarde, aqui entre as 7 e as 9 e as 7 e as 8 e meia da noite. Mortos, catástrofes que a gente acompanhou aqui. Fui a pessoa mais feliz e mais infeliz aqui neste programa. Tive bons e grandes momentos e recordo-os a todos. Quero agradecer, para começarmos, ao Américo Tel e ao Paulo Rosa, também para agradecermos à Luísa, ao Guerreiro, à Rosário, que andavam sempre por aqui. Vamos também agradecer a outras pessoas que por aqui passaram nestes 7 anos e foram tantas as histórias que podia relatar aqui, que poderia falar aqui. Um obrigado muito especial, um obrigado muito, mas mesmo muito especial a todo o auditório que nos fez e faz companhia, aqueles que participavam direta e indiretamente. É sempre um gosto enorme ter estado convosco deste lado, sempre a fazer companhia. Fomos psicólogos, fomos políticos, fomos tudo durante estes 7 anos. Atravessamos uma pandemia e sempre estivemos cá para informar e para entreter, que essa é uma das principais funções da comunicação. Por cá tivemos durante estes 7 anos, na altura dos incêndios, em todas e todas as ocasiões. Quero também agradecer à Fátima Pérez, com quem eu tive a oportunidade de fazer o Vamos à Vila, em que fui repórter e que foi uma experiência muito, muito enriquecedora e que eu gostei bastante. Quero também agradecer ao Diogo por ter estado cá. O prazer foi todo meu. À Lúcia Costa por participar nestas brincadeirinhas do programa. E atenção que nós nunca trazíamos nada escrito e portanto isto era sempre tudo de improviso. Era difícil a gente fazer estes improvisos, mas a gente conseguia fazer. Há uma pessoa que eu deixei para o final que eu quero agradecer bastante. À minha querida Idalete Marques, com quem tenho a oportunidade de ser um grande, grande amigo. Foi uma pessoa que me ajudou numa das fases mais difíceis e daí a última música que eu vou passar neste programa é também uma forma de agradecimento. Foi com ela que eu fiz a primeira vez de produção, quando estávamos numa longínqua Feira dos Enchidos, em que andamos por lá, em que eu ajudei a fazer a produção desse dia na Feira dos Enchidos. Foi muito, muito bom. E todos os conselhos e todas as dedicações e tudo o que me ajudou a fazer ao longo destes praticamente 7 anos. Para ela e para a família, um grande, grande beijinho. Para todo o auditório, não se esqueçam, sejam felizes, não se esqueçam nunca, mas nunca de se proteger, e já sabem, nós poderemos voltar um dia, não sabemos o futuro a Deus pertence. Lúcia, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Queria dizer que o obrigado para ti, que fizeste companhia a todo o auditório durante estes 7 anos. Alguns dos ouvintes foram teus amigos, alguns deles não resistiram a estes 7 anos, muitos outros ganhaste com enquanto ouvintes, muitos deles vão sentir a tua falta e quero dirigir-te a palavra do radialista que te tornaste, porque que eu estava contigo no Dia Mundial da Rádio, quando a ideia do programa aqui na Rádio Foia surgiu. É verdade. E acho que tu foste, sinceramente, um herói. Alguém com muitos valores. Alguém que faz falta e que fez falta à rádio. E que, de certa forma, também conseguiste manter esta rádio durante estes 7 anos. Portanto, um beijo muito especial e um grande obrigada para ti. Obrigado. Vamos terminar com... Tinha que ser, não haveria outra música que mais me marcasse aqui na Rádio Foia, senão a Adriana Marques e o Fado Monchique. Vamos então terminar. Até um dia. Obrigado pela companhia. Não se esqueçam, sorriam e sejam felizes. Na vida.